em cima da vibração, caldeirão! Buzo, batidão, tomassa. Eu também sou do gueto, sou do gueto também. Sou de viela, de quebrada, faço samba batucada. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Oh, oh, oh. Bafo negão que tá do seu lado. Oh, oh, oh. Essa dança é gostosa, levanta o astral. É um beijo a beijo, é um carnaval. Hey! Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Oh, oh, oh. Bafa lourinha que tá do meu lado. Oh, oh. Essa dança é gostosa, levanta o astral. E minha Bahia é carnaval, tira o pé no chão. Vá, vá, vá, vá. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Uso batidão, tô massa. Eu também sou do gueto, sou do bebo também. Sou de viela, de quebrada, faço samba. Joga tudo em cima, caldeirão. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Vou te dar uma ideia, não foi combinado. Oh, oh, oh. Bafo negão que tá do meu lado. Oh, oh, oh. Luciana é quem manda, ela levanta o astral. Meu caldeirão é carnaval. Eu vou te dar uma ideia, não foi combinado. Oh, oh, oh. Bafa lourinha que tá do meu lado. Oh, oh, oh. Essa dança é gostosa, levanta o astral. É hora de subir, segura na cadeira, tira o pé do chão. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Uso batidão, tomassa. Eu também sou do gueto, sou do povo também. Sou de viela, de quebrada, faço samba, batucada. Tira o pé do chão. Chegou Claudinha bagunceira. Oh, oh, oh. Vou descer na madeira, madeira, madeira, madeira. Cheguei, cheguei. Vou descer na madeira. Chega a banda. Webster, na guitarra. Só vocês, é vocês. Chegou Claudinha bagunceira. Chegou Claudinha bagunceira. No caldeirão é madeira, madeira, madeira, madeira. Cláudia Leite, quem gostou faz barulho com...